Hoje, amigos do Pindorama, nós vamos com uma crônica de Neuda Noronha Dias. O título da crônica é Cultura Japonesa ou Reminiscências da Adolescência. Nos conta o poeta. De Floripa fui enviado para o norte do Paraná para ser educado por um tio, irmão de minha mãe, que era juiz de direito em Rolândia. Lembro dos meus 14 anos viajando com um casal de alemães e teria que pernoitar em Joinville, em casa de parentes. De Florianópolis a Joinville, fui fumitando por não ter costume com viagens longas. Ao chegar em Joinville, arranjaram-me uma toalha, sabonete e indicaram-me o banheiro para um banho. De lá eu ouvi o pessoal da casa conversando e rindo. Eu só entendia mesmo o riso, porque a conversa era toda em alemão. Convidado para tomar uma canja com pão caseiro, agradeci e disse que estava muito cansado, que só queria dormir. A dona da casa, então, levou-me ao andar superior, onde esperava-me uma cama de colchão de palha de milho e travesseiros de pena de ganso. Deitei-me e afundei-me naquela delícia de colchão, adormecendo. Estou acordando ao cantar de um galo no fundo do quintal. Tomamos um café Catarina. Eles com pão caseiro, suco de marmelo, mousse de goiaba, requeijão e café forte com ovo caipira. Foi um almoço matinal. E dali para a rodoviária. Após espera de 30 minutos, seguimos para Londrina. Eu nunca ouvira falar nessa cidade. O engraçado é que, apesar da distância de Joinville ao norte do Paraná ser infinitamente mais longa, o meu estômago se manteve firme e não enjoei mais. As cidades por onde eu passava tinham arvoredos muito verdes e cheios de uma frutinha vermelha, e a terra era vermelha ou roxa. Uns lugares diferentes, feios, ao contrário da ilha de Santa Catarina, com suas areias brancas e o mar verde azulado, e casas branquinhas e galinhas bem alvas também. Diferente das que vi durante a viagem, todas sujas e avermelhadas de poeira. Já depois de muitas horas, surgiu no meio daquele matagal de frutas vermelhas, que depois descobri ser rubiácea ou frutos do café, apareceu uma verdadeira metrópole. Era Londrina. De Londrina, o casal que me levou pegou um táxi, um Ford estilo do usado pelo Elliot Ness nos Intocáveis, e fomos lá para a Rolândia. Lá chegando, foi finalmente entregue a meus tios Silvio e Nilda. Ele, juiz de direito, como já disse. No velho estilo aprendido com minha mãe e avós, pedi a bênção, beijando suas mãos. Hoje quase não é usado. Ganhei no dia seguinte chuteira, calção, meias e sunga, pois meu tio, torcedor do Vasco da Gama, era um apaixonado pelo futebol. E foi a partir dessa minha chegada à Rolândia que conheci pé de café e japoneses. Japonês, eu até já tinha visto, mas em gibis. E quando me vi frente a frente com um deles, fiquei olhando meio temeroso, pois sabia de longe da guerra e fiquei meio temeroso. Mas o destino é engraçado. E hoje sou sogro de um Issei, de nome Okuyama-san, marido de minha filha caçula, que é pedagoga. Já nos tempos de Rolândia, em toda a festa japonesa, meu tio, como autoridade máxima da comarca, era convidado, e eu ia de rabicho, e nelas comecei a admirar e a gostar da japonesada e da culinária do país do sol nascente. E foi com um amigo japonesinho da minha idade e colega de colégio que aprendi a gostar de pescaria. Um dia, numa pescaria, o Roberto Hirata, meu amigo, fisgou um peixe que, ao puxá-lo da água, trouxe junto um gato vagabundo que abocanhou o peixe. Rimos as escâncaras, enquanto contávamos aos colegas de ginásio, eles zombavam dizendo: vocês, de pescarias, só têm mesmo jeitão de contar mentiras.